Fred Sabino, mola na produção. Garantido. Proibindo o que é diferente, proibem também seu jeito único. Rap no som, mano, Sabino começou. Vem, segue, caixa de som, sempre bombando. Do jeito como eu sou nas frases, com uma nova música pesada, tu chegando. Tipo que tu nunca viu, mas quando escutou, se ligou e nunca mais esqueceu desse flow que te deu uma sensação. Se pã, deixa tudo acontecer. Tudo vai acontecer, não importa onde tu esteja. Esse som viaja o infinito pra encontrar você. Esse som é pra você e faz o coração bater do Rio de Janeiro como um tiro de bala perdida. Esse som vai encontrar você. Hoje eu vim ver você. Deixa tudo acontecer, que tudo vai acontecer. Limitados a viver, somos programados a morrer. E proibindo o que é diferente, proibem também seu jeito único de ser você. Yeah. Único de ser você. Sem pagar de santo e de bom moço, tamo no rap fé. Tô tentando garantir minha janta e meu almoço. Até o fim tô nessa, mas não tô aqui à toa. Não, não é só pelo dinheiro, não. Mas também quero dinheiro e quem sabe ficar rico, levando uma mensagem positiva de visão e fé. Mano, isso que tu tem que ter. Eu faço rap pra foder todas as armadilhas programadas que puseram na nossa cabeça antes da gente nascer. Foi pra isso que eu vim. E daqui não vou embora, rap filosofia, quebrando corrente, se libertando mente por intermédio das ondas sonoras. Hoje eu vim ver você. Deixa tudo acontecer, que tudo vai acontecer. Limitados a viver, somos programados a morrer. E proibindo o que é diferente, proibem também seu jeito único de ser você. Yeah, único de ser você. O que precisamos nós temos. Meus manos dão rolê no style. Aqueles dias que bateu a vontade do freestyle. Ah, hoje eu vou me embriagar. As minas se amarram no porte, nos papos de conceito forte. Mudamos de roupa do mesmo jeito que mudamos vários pensamentos de lugar. Não importa se é rico, pobre, preto, branco ou amarelo. Eu vim dizer que somos todos parte desse mesmo mundo hostil, com um pensamento diferente, um comportamento paralelo. A força vem de dentro, mas a maioria ainda nunca descobriu. Hoje eu vim ver você. Deixa tudo acontecer, que tudo vai acontecer. Limitados a viver, somos programados a morrer. E proibindo o que é diferente, proibem também seu jeito único de ser você. Yeah, único de ser você. Yeah. Limitados a viver, somos programados a morrer. E proibindo o que é diferente, proibem também seu jeito único de ser você. Yeah.